Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta pra vocês com mais um episódio desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Esse grupo de profissionais tá mais que reforçado hoje pra fazer um episódio especial pra vocês. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, como você já conhece. E tá aí do outro lado da linha meu amigão, ele que é artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Beleza. Como é que foi tua semana aí? Muitos jogos, muito trabalho, qual é? Trabalhando pra cacete. É, tô sabendo que você tá enroladão aí. E através do contato do Igor, que é o Thiago Deserto, nosso amigo que já participou aqui do PodQuest, um episódio sensacional que o Thiago fez com a gente conseguiu fazer contato, rapaz, com uma verdadeira celebridade do mundo dos esportes. Estamos recebendo aqui o nosso convidado, ele que é narrador e comentarista de esportes, trabalhou com StarCraft 2 e agora trabalha com Heroes of the Storm da Blizzard. É o Guilherme Ono, mais conhecido como Demo. Tudo bom, Demo? Tudo bom, e aí, como é que vocês estão? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito bacana, sempre muito bacana conversar sobre esportes. Eu adoro, né, falar sobre isso, acho que é um dos hobbies, talvez. Por que será? Né? Mas eu não sei se eu seria uma celebridade. Ah, qual enfim, é, rapaz? Acho que não. Se ligar pra minha mãe e dizer que eu tô entrevistando o Demo, ela vai saber do que eu tô falando. Não, ela vai ficar com medo, isso sim. Vai falar, menino, quer sair daí, garoto? Exatamente. Eu vou dar você desligar as coisas aí e não mexer com essas coisas, que é perigoso. Isso aí, mas ó, o Demo já tá aí com a gente pra gente bater um papo super maneiro sobre esportes. Esportes que é algo que nós todos aqui no PodQuest somos fãs, então vai ser muito legal bater esse papo. Queria começar, Demo, pra você contando pros nossos ouvintes como que você chegou até essa função, né, essa carreira como comentarista dos esportes. Fala pra gente. Bom, tudo começou com uma infelicidade minha em relação à faculdade, né? Eu cursei direito pelo Mackenzie, mas já no terceiro, quarto ano, eu já não tava curtindo o negócio. Eu tava tentando achar... Tentando me descobrir, né, de certa forma. Tentando achar alguma coisa pra fazer da vida. Eu ia me formar, eu falei, pô, já fiz 4 anos, são 5. Eu não vou largar agora, né? Não vou fazer isso com a minha mãe, que pagou até agora a faculdade. Eu ajudei também a pagar, mas enfim, ela pagou a maior parte. E, cara, eu sempre curti muito videogame, desde pequeno. Eu sempre mergulhava demais os jogos. Eu ia pro sítio do meu avô, onde morava o resto da minha família lá. E eles eram mais afortunados que a minha família, então eu sempre tinha um computador melhor que eu e, consequentemente, os jogos mais avançados instalados no computador. A gente sempre tinha, né, um primo roubado, um cara que tinha todos os videogames. Cara, eu tinha um primo que ele, o Nintendo dele, ele não tinha, eu tinha uma caixinha, assim, com algumas fitas. Ele tinha literalmente um armarinho, que era feito pra colocar fitas de Nintendo, sabe? Era uma inveja. Mas, sim, enfim, eu chegava no sítio e eu ficava, a gente passava 1, 2 semanas lá, eu ficava todos os dias na frente do computador jogando os jogos deles. Quando eu era pequeno, eu comprava aquela Super Game Power. Sim, cara. Revista de jogos, eu ficava lá vendo os reviews, eu ficava imaginando, cara, que sorte que essa galera tem de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas eu achava que esse tipo de trabalho era simplesmente assim, cara, o cara deu sorte, sabe? Não achava que existia realmente como se profissionalizar nisso. E aí, na época que eu tava infeliz com a faculdade, saiu o StarCraft 2, Wings of Liberty, e eu jogava muito em Lan House com os meus amigos, o original e o Brood War, e eu fiquei maluco pra jogar, só que na época, quando eu jogava no Brood War com eles, eu era muito ruim, não sabia mexer direito nas coisas. No StarCraft 2, eu resolvi aprender realmente, queria jogar em um nível melhor, um nível um pouco mais alto. Então eu fui caçar conteúdo, na época já tinha o YouTube, fui caçar conteúdo explicando estratégias, algumas dicas e tudo mais. E eu dei de cara com 3 pessoas, só que eram do cenário gringo, né? Que era o Husky StarCraft, tinha o HD e o Day9. Em alguns vídeos deles, além de dicas, eles narravam as partidas. E eu falei, cara, que bacana isso, sabe? Eles começavam a comentar, a falar um pouquinho disso. Falei, cara, ia ser muito divertido se eu fizesse com um amigo meu na época, que nós dois, a gente, quando a gente se juntava, a gente só saía bosta, sabe? A gente dava risada o dia inteiro, a gente falava muita merda junto. É a receita perfeita, então. Exato. Eu falei, cara, eu e ele juntos deve ser, ia ser uma dupla, assim, incrível. E aí eu falei com ele sobre isso, eu falei, cara, que tal da gente começar a fazer uma coisa dessa? Que a gente pode começar por baixo, vamos começar a escrever num blog, porque tava pra sair o Heart of the Swarm na época, que era a expansão, né, do StarCraft 2. Ele falou, não, bacana, vamos lá, vamos fazer. E aí eu comecei a escrever, eu fiz o blog que chamava SC2 Insider, e eu comecei a escrever sobre o Heart of the Swarm, falar um pouco sobre as unidades novas, o que eu achava de cada uma, não sei o quê. E ele quase não escrevia, porque ele também, ele tinha um problema familiar lá, tudo, condição financeira e tudo mais. Ele escreveu de vez em quando. Só que uma vez ele escreveu sobre o Intarxig Masters, estava vindo aqui pra São Paulo. E ele escreveu um pouquinho sobre o evento e tudo mais, como chegar lá. E aí, o Gruntar, que é um outro narrador também, que começou com StarCraft, ele viu por acaso esse blog. Caraca. E aí ele falou assim, isso por conta do IEM, porque ele ia narrar lá. E ele falou, cara, é muito difícil achar gente que escreva bem, não sei o que, não sei o que, você não quer escrever pro meu site? E aí eu falei assim, cara, eu até escrevo, só que o que eu quero ser realmente na vida é comentarista. Na época era só comentarista, eu não queria ser narrador. Sim. Aí ele falou, não, tudo bem, você começa escrevendo e tudo mais, e aí com o tempo a gente vai trabalhando você pra ser comentarista. Aí eu falei, mano, beleza, vamos lá. Ele não podia, ele falou, cara, não posso pagar nada, mas, né? Eu falei, bom, cara, Gruntar, ele era a grande sensação, né? Ele era o narrador do cenário na época, aqui no Brasil. E aí eu falei, cara, ele vai ser um grande trampolim pra mim, sabe? Mesmo que eu não seja pago, eu vou usar o cara como trampolim. Aí eu falei isso com meu amigo não acreditou muito nisso, e então acabou indo só eu. Entendi. Então eu fui com a cara e com a coragem, escrevia pra ele, acordava às 6 horas da manhã pra assistir a GSL, né, o torneio coreano, e escrevia recap pra depois 12 pessoas lerem, o que era bem frustrante. Mas enfim, eu fui juntando experiência com isso, cobri alguns Intel Extreme Masters pra ele, alguns outros eventos de StarCraft que tiveram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. E ao mesmo tempo fui treinando ser comentarista. O Havok, que é um outro cara que era da equipe do Gruntar, ele criou uma liga só pra jogadores mais de bronze, né, que a gente falava, bronze pra todo, de ligas mais baixas pro StarCraft. E eu comecei a comentar por aí. A primeira vez que eu comentei, eu não achei que foi tão ruim assim, mas a galera falou que foi horrível. Foi muito ruim assim. E só que aí o pessoal foi me dando dicas, o Gruntar mesmo foi me falando, ó, se eu tiver no hype ali na hora da narração, quando você for entrar, não entra morto. Entra no mesmo hype que eu e tudo mais, sei o que. Eu falei, tá bom. Aí fui comentando, fui fazendo alguns campeonatos patrocinados que ele foi fazendo sempre, né, com o nome do Gruntar TV. Até que um dia ia começar a Copa América de StarCraft 2 aqui na América Latina. E eles estavam precisando de narradores, ou melhor, de comentaristas. E o Gruntar me indicou. Legal. E eles me colocaram. E aí eles me chamaram também. Eu não ia receber absolutamente nada por comentar a Copa América. Era o torneio oficial da Blizzard na América Latina, o mais importante na época. Mas eu fui, cara, também, vai ser um trampolim. E eu fui pra cima. Cara, foi puxado. Era tipo 3 vezes por semana, por 6 meses direto. 6 horas, 8 horas de narração, às vezes. Nossa. A final ia ser presencial em Buenos Aires, no final do ano. Eu também não ia pra essa final. Só que no final das contas, eu ganhei a viagem. Fui pra lá, fui comentar lá ao vivo. Legal. E no final, a Blizzard me mandou uma caixinha com edição de colecionador do Heart of the Swarm, na época. Algumas action figures e tudo mais. E aí foi minha primeira experiência como um comentarista oficial, entre aspas, de um torneio tão grande. No ano seguinte, eu fui comentarista também do Intel Extreme Masters, pra também StarCraft 2, e eu fui ganhando espaço enquanto isso. Trabalhei na Brasil Game Show aqui na BGS, narrando Battlefield, e depois, no ano seguinte, eu narrei FIFA. Caraca, então você tava lá nos boosts da EA que eu trabalhei também, pô? Talvez, a gente quase que talvez. Se esbarrou, então, pô. É, trabalhei com a Door Digital que fazia. Sim, tô ligado. Cara, eu lembro que Battlefield, eu falei, cara, eu nunca narrei FPS na vida. Eu não sei como narrar, mas era torneio da galera que ia lá frequentar a feira. Não era nada profissional. FIFA também. O problema com o FIFA é que depois que eu entrei... Cara, assim, eu era fanático por futebol até um tempo. Acompanhava tudo, Europa e aqui. Sabia de muita coisa. Só que depois que eu entrei no esportes, eu meio que perdi esse tesão pro futebol. Entendi. E aí quando me chamaram pra narrar o FIFA, eu não sabia o nome de ninguém. Ninguém. Não sabia quem eram os times fortes, quem é que tava jogando aonde, como pronunciar nome direito de alguns jogadores. Mas eu fui com a cara e com a coragem. Eu lembro que um dos caras, ele até gostou de umas coisas que eu tava fazendo, porque eu tava pegando a manhã no meio do caminho ali. Entendi. E na época, o slogan do FIFA era FIFA, acho que era 2016. 16 ou FIFA 15, que era sinta o jogo. Isso, era o 15. E aí eu falei, cara, acho que dá pra fazer um negócio bacana. Aí eu comecei, só esperava um momento. Aí a galera jogando, jogando, de repente um isolava. Aí eu falei, é agora. Aí o Madureira chutou pra fora. FIFA, sinta o jogo. Sabe? É bom, é igual o Bandeirantes, o canal do Exatamente, esporte. Tentando pegar algumas coisas de outros narradores e tudo mais. Cara, deixa eu te falar, se você tava lá nessa BGS, a gente tava muito próximo, cara. Tinha aquele tapete verde igual uma grama e o palco. Sim, sim. E do lado esquerdo que era a galera que jogava, não era isso? Sim, era a época que eles estavam, foi o Jovem Nerd lá, tudo, eles estavam promovendo até o Shadow então, of Mordor. É, eu tava nesse evento, cara, eu fui lá, tava lá no palco apresentando FIFA com o pessoal do MRG, que participou junto do Jovem Nerd. Pô, você tava ali do lado, cara, eu até devo lembrar de te ver ali. Cara, narrando, olha só, cara. Que mundo pequeno. A gente tava ali um do lado do outro. Eu trabalhei em 2014 e 2015 com a Dordita, foi as duas vezes que eu trabalhei na BGS. Fiz as duas BGS, 14 e 15. Uma tava no Battlefield e o outro tava no FIFA. Aham, que foda. A gente vai se encontrar aqui agora. É, verdade, sim. Nossa, caraca, as coisas da vida. Bem bizarro. Pois é. Mas é isso, nem chegou na parte do Heroes of the Storm ainda, né? Exato, porque, bom, eu, cara, comecei a trabalhar com esportes em 2010, então já são quase 7 anos. Bastante. Escrevendo, né? Narrando foi 2013. Essas foram as duas únicas experiências, praticamente, com esportes, sem ser jogos Blizzard. Eu continuei na Copa América, continuei narrando StarCraft, comentando, e com torneios de comunidade. Só que aí anunciaram Heroes of the Storm, e eu tava ansiosíssimo pra esse jogo, muito ansioso. Sempre gostei de MOBA, joguei bastante o Dota 1, né, durante o Warcraft 3. Sim. E quando eles anunciaram o próprio MOBA e o quão diferente ia ser, eu falei, cara, esse jogo vai ser do gigantesco caralho, eu preciso jogar isso aí, eu pensei, no Heroes eu vou ser narrador. Porque assim, eu sou um cara, eu não sei se vocês são assim narrando ou não, mas assistindo esportes. Eu sou aquele cara que não fica quieto assistindo, sabe? Eu fico, uh-huh. Eu fico gritando, tipo, meu Deus do céu, olha isso, não sei o que. Se alguém tivesse do lado, eu tava batendo na pessoa. Você tá vendo isso? E apontando pra TV, sabe? Então, eu queria fazer isso enquanto eu narrava esses jogos de esportes, tentando passar toda essa emoção que eu sentia pra galera. Então eu falei, cara, como comentarista não dá muito pra fazer isso. Então vamos tentar fazer ser como narrador. Só que eu não tinha a menor experiência como narrador, não tinha a menor experiência em relação a MOBA. Apesar de jogar o Dota 1, eu não era de alto nível, só entrava lá e jogava, não sabia build, não sabia nada. E aí eu fui estudando aos poucos pra treinar a narração. Eu pedia pra galera da comunidade, me manda os replays pra eu narrar e colocava no YouTube. Essa foi uma das formas de treinar. Pedia dica pros outros, é claro. E aí veio a Copa América de Heroes of the Storm. Na época era praticamente eu que narrava, ou pelo menos eu era o que mais me destacava no cenário. E aí, claro que, como eu já tinha nessa parceria com StarCraft 2, a Blizzard me chamou. Eu participei também da narração no jogo do evento de lançamento do Heroes oficialmente aqui no Brasil. E hoje eu sou um dos, né, narradores oficiais da Blizzard aqui no Brasil. Que massa, que cara. Fantástica, cara, essa história. É isso aí, até pra galera que tá ouvindo aí, que tá reclamando, que não... Ah, mas eu não tenho oportunidade. O Guilherme aí, o Demo, fez a oportunidade dele. É, ralou pra cacete. Trabalhou, cara, de graça pra ganhar experiência, pra ganhar renome. E hoje é um dos narradores oficiais da Blizzard pra Heroes of the Storm no Brasil. E ó, você começou com um MOBA difícil, cara. Porque o Heroes of the Storm é rápido, é bem foda de dar. Cara, e eu, como comentarista de StarCraft, você tem mais espaço, né, pra desenvolver seu raciocínio e tudo mais. Que agora, quando eu fui pro Heroes, a gente até brincava. Mano, a gente tem que narrar isso aqui via tweetada, sabe? 140 caracteres, cada um, e passa pro outro pra falar. Tá ligado. Que é ação o tempo inteiro. Mas depois você se acostuma, você começa a criar os próprios espaços também pra falar. No começo, né, você falava absolutamente tudo que tava acontecendo. Agora que você é mais experiente, você sabe que não precisa falar exatamente aquilo e tudo mais. Até porque o pessoal tá vendo, né? Você seleciona exatamente, um pouco mais. Exatamente. Entendi. Ó, mas já deu pra ver só por essa introdução que vai ser um papo fantástico aqui. Então, vambora pra parte principal do nosso episódio de hoje do podcast, que vai ser demais. Vamos lá. Então, né, pra começar esse episódio, vamos começar do jeito clássico. Perguntando aqui pra nossa mesa, o que que eles têm jogado, feito. Queria perguntar, ô Demo, você é narrador de esporte, mas você já falou também que você é fã de videogames. Então você deve ter alguma coisa aí que você tá jogando, que você queira falar pra gente. O que que vale a pena comentar? Fala aí. Cara, eu não consigo jogar um jogo só até o final. Eu fico jogando vários, né, até porque, não sei. Eu gosto de variar um pouquinho. É claro que eu tô jogando Heroes of the Storm. Começou agora a Season 10 de Diablo. eu sempre volto a cada começo de season e paro no meio. Pego a build que eu quero, chego até um GR tanto e falo, tá bom, beleza. Aí eu paro de jogar. Entendi. E eu volto na próxima season. Satisfeito. Mas eu voltei a jogar alguns jogos que eu achei incríveis há um tempo atrás. Terminei de novo Red Dead Redemption recentemente. Beleza. Borderlands 2. Aliás, Borderlands 2 eu tô jogando até agora. E eu terminei dois jogos de stealth que eu tava querendo muito terminar, que eu comecei e parei no meio, que foi o Dishonored e o Styx. O Dishonored 1 ainda? É, Dishonored 1. Então, foi o que eu falei. Eu sou pobre. Eu sou pobre, eu não posso comprar os jogos quando eles saem. Eu fui ver o preço do 2, eu falei, putz, deixa eu esperar mais uns 2 anos aí pra depois comprar. Então, mas o 1 eu joguei só agora. Entendi. A gente, às vezes, não é pobre, pode não ser de dinheiro, mas é de tempo também, cara. Então dá tempo de jogar tudo. Sim. Eu amo jogo de stealth, e por incrível que pareça, eu nunca joguei Metal Gear Solid. Nossa. Nunca joguei. São jogos que falam muito. Cara, se você gosta desse estilo de jogo, você precisa jogar muito dessa franquia. Só que eu também tô ansioso agora pro Styx, o próximo, né, que eles estão fazendo. Sim, rapaz. Eu sou grande fã de stealth também. Dishonored 1, um dos meus jogos favoritos da geração passada. Deus Ex, uma série que eu gosto muito, onde uma das formas de você jogar é stealth. Cara, eu curto bastante esses jogos. Gosto quando eles são um pouco mais difíceis, né? Ritmo, etc. Eu gosto um pouquinho mais, mas é maneiro. Mas recentemente um que eu joguei, que foi talvez o único que tenha me tocado tanto assim, que eu cheguei até a chorar, me lembrou um pouquinho de parte da minha vida pessoal, foi o Ori and the Blind Forest. Que jogão, cara. É sensacional. É lindo demais. Fantástico. E a história é muito bacana também. Porra, Ori, cara, tá no coraçãozinho, hein? Puta, que pariu. Joguei outros jogos que eu gosto muito, só pela trilha sonora também, tipo Transistor, Bastion. Gosto muito da trilha sonora desses dois jogos. Jogos da Supergiant Games são excelentes, né? Todos eles. E a trilha sonora manda muito bem. Sim, até minha esposa, ela nem é muito ligada, né, em videogame, mas ela ama a trilha sonora dos dois. Aqui em casa tá sempre tocando também, e a minha esposa também curte. É maneiro. Igor, e você, meu amigo? O que você tem jogado, assistido, feito aí que vale a pena contar pra gente? Fora quebrar costela fazendo snowboard, fala aí. Não me machuquei. Não. Desse ano ainda não. Talvez ano que vem. O Thiago é viciado, né? Snowboard, ele fica enchendo o saco pra gente ir junto toda vez. Aí eu peguei a mania também. É muito massa. Essa semana eu joguei pouca coisa. Tenho jogado um pouco mais de Mass Effect. Tirei pra ver alguns filmes também que eu queria ver. Finalmente eu vi o Suicide Club. Suicide Squad? Suicide Squad. Nossa, que bomba fodida que é esse filme, cara. O Clubinho Suicida. Suicide Club é um filme japonês, eu confundi. Beleza. Suicide Squad, cara, altas bombas fodidas esse filme. Meu Deus do céu. Sério, Igor? É, você assistiu ou não? Não. Eu tenho medo de assistir, porque todo mundo fala que é tão ruim. Pois é. Que eu falo, cara, perder meu tempo. Perder 2 horas da minha vida. É tão ruim quanto parece, cara. É desconexo, é incoerente, é de graça, um monte de coisa de graça. Umas piadas são ruins pra caralho, assim, sabe? Tipo, que para merda, a cena, Igor, pra contar uma piada, assim, sabe? Que merda, Igor. Você fica tipo, puta, que piada de tiozão fudido, assim, sabe? Cinema dos anos 30. É, tipo, não é inassistível, mas é quase inassistível, sabe? Nossa senhora. Assiste com aquela dorzinha na barriga, assim. Tem alguns filmes que eu não consegui assistir, que eu tive que assistir em fast forward, de tão ruins, assim, né? Esse eu consegui assistir até o final, sem precisar fazer fast forward, assim. Cara, eu tive que dar fast forward em Batman vs Superman, na moral. Tem uns pedaços ali no meio, cara, que não dá. Eu tava dormindo, cara. Porra, eu tive que dar fast forward. Esse também não assisti. Que eu dei também. Aí aparecia a Mulher Maravilha, opa, vou parar aqui da play. Mas um que eu comecei a assistir e eu queria parar já no comecinho foi Guerra Civil. Sério, cara? Ah, porque quando eles mostraram, cara, eu falei, sério que é por isso que eles estão brigando? É sério mesmo? Ah, tudo aí bem. Eu falei, ah, não quero mais ver. Pelo menos o nome da mãe deles não mesmo, né? É salvo pela Marta. Ué, mas, cara, Guerra Civil é uma injustiça realmente o plot do filme, porque é, claro, essa altura já dá pra dizer, é totalmente desconexo dos quadrinhos, porque é tão diferente, tão pouco trabalhado, né? A saga toda da Guerra Civil, se você vai desde o começo nos quadrinhos ler, ela é maravilhosa, cara. É, a argumentação é muito boa. Aí você realmente entende o conflito, porque tem tempo de te mostrar como que se chegou até ali. E é até difícil escolher um lado, sinceramente, nos quadrinhos. Mas eu achei que no filme eles levaram muito pro clichêzão do certo ou errado, bem ou mal, sabe? Ficou muito fácil tomar partido. E aí eu realmente achei que foi pobre o argumento. Desculpa pros heróis se baterem. ficou parecendo, né? E que os quadrinhos também já fizeram, historicamente, obviamente. Mas não no caso da Guerra Civil. Eu acho que a Guerra Civil é uma grande injustiça que as pessoas que por aí fora que só conhecem pelo filme, porque os quadrinhos é uma das melhores sagas já escritas pela Marvel, cara. Bom, da minha parte, essa semana eu continuei jogando Mass Effect como o Igor falou, mas a gente já comentou bastante dele aqui. A pilha de jogos tá grande, hein? Mass Effect, depois tem que terminar o Zelda, depois tem que terminar o Horizon. E saiu Persona 5, que eu não comecei ainda. Eu sei que o Rafa e o Fernando, que não puderam estar hoje aqui, estão jogando todos dois o Persona 5. Eles iam falar aqui, mas fica pra semana que vem. E comecei um joguinho que eu fui backer lá no Kickstarter. Sou fã de Adventures Point and Click, como vocês aí já sabem, que ouvem sempre a gente. E quando o Ron Gilbert chega e fala que vai fazer, né, um adventure game novo, fazendo homenagem e com estilo, até gráfico, né, até visual, dos jogos antigos das séries Manic Mansion, etc, que ele trabalhou, e Monkey Island também, como que eu não ia, né, apoiar esse projeto? Então, isso faz uns 3 anos, 2 anos e pouco já, e agora finalmente saiu Thimbleweed Park, o novo adventure do Ron Gilbert, e cara, pra quem jogou principalmente Manic Mansion, é assim uma, cara, dá aquela coçadinha naquele lugarzinho escondido que você tinha lá quando você jogava os Adventures, que você dava risada, é o Thimbleweed Park. Tem um humor muito bom, tem, cara, a escrita do jogo, sei lá, o humor do Ron Gilbert é um humor que eu gosto muito. É um humor meio absurdo, mas também inteligente, assim, a piada às vezes está escondida em 3 ou 4 camadas ali de diálogo que você tem que descobrir, e eu curto muito isso. Tem muitos, assim, pequenos easter eggs, coisinhas pra você descobrir, e eu achei um trabalho fantástico dele num jogo, cara, que num gênero, né, que é difícil você encontrar algo muito, muito legal, é muito diferente hoje em dia. Eu achei, inclusive, que o Thimbleweed Park, se a ideia da Double Fine com o Broken Age era fazer um adventure e tal pra resgatar, né, esse gênero, eu acho que o Thimbleweed Park é um exemplo melhor de você ter feito isso, e eu tô curtindo demais. Comecei, já joguei umas 5 horas. É um mistério de assassinato, então é muito legal de você descobrir o que aconteceu. Sempre dá aquela vontade de você saber quem é realmente o responsável e tal, e mistura, cara, personagens jogáveis muito interessantes. É só, sem dar muito spoiler, mas pra galera saber, você descobre isso na primeira cena, né? São 2 agentes do FBI, pero no mútil. Eles, na verdade, estão fingindo que são agentes do FBI, cada um tem o seu motivo pra isso, e um não sabe que o outro tá fingindo, né? Então isso dá uma dinâmica super legal pro jogo, né? Onde um quer esconder os seus segredos do outro, e o outro do primeiro, né? Sendo que ambos estão ali disfarçados de agentes do FBI. E aí eu não sei ainda quais são os motivos pelos quais eles estão nessa trama, mas é legal. E aí, durante o jogo, você vai jogando com outros personagens jogáveis também, às vezes até temporários. Então é muito legal. Park, pra quem gosta de Adventure Point and Click, tá super recomendado, eu tô curtindo muito, e o humor único do Ron Gilbert tá lá também. Falou em Double Fine, eu lembrei de Brutal Legends, que foi um jogo que eu gostei demais de jogar. Então, o Brutal Legends, cara, antes de vir pra Canadá, um dos trabalhos com os jogos que eu tive no Brasil, tive um pequeno estúdio no Rio de Janeiro, onde fazia pequenos jogos, fazia engines pra fazer jogos na época, e o meu sócio nessa empresa foi trabalhar na Double Fine, no Brutal Legends. Ele foi o líder de rendering, né, de computação gráfica, programação de computação gráfica na Double Fine. Trabalhou durante 3 anos lá com o Tim Schafer. Falou que o Tim Schafer é o cara mais engraçado do mundo dentro do escritório, cara. Que massa. Assim, ele é ao ponto de deixar as pessoas desconfortáveis, às vezes, com as piadas. Aí, meu sócio, Fábio Policarpo, foi lead rendering lá do Brutal Legend, curtiu bastante, mas depois encheu o saco e voltou pro Brasil. Ô, louco, encheu tanto assim pra voltar pro Brasil? É, outros motivos. O Fábio, ele já é um pouco mais velho do que eu, vem de uma família onde ele não precisa, na verdade, trabalhar, se ele não quiser. Aí ele voltou pro Brasil e... Só abre opções, né? Nem imagino como é isso. É, dá opções pra você. Na entrevista dele, era vários desenvolvedores de jogos, assim, perguntando como que eles fizeram pra trabalhar fora, assim, né? Tipo, até o Rafael, acho que participa, ou você participa também. É, tem eu, tem o Kunin e tem ele. E ele todo assim, né? Não, eu trabalhei, eu apliquei, e aí apliquei pra várias empresas, e aí fiz entrevista. A dele é do tipo, ah, eu escolhi uma cidade que eu gostaria de morar nos Estados Unidos. São Francisco, é pra lá que eu vou. É, eu gosto de São Francisco. Francisco. O que que tem em São Francisco que combina mais ou menos com o meu estilo? Mas ele é foda, cara. Ele é bem foda. Ele é o Carmack brasileiro, né? John Carmack brasileiro, cara. Total. Fábio, eu dei maior sorte de conhecê-lo na faculdade. Ele tava fazendo faculdade, mas ele escrevia livros de computação gráfica já desde os 17 anos, né? Em inglês. Ele foi autodidata. Ele se ensinou aos 13, 14, ele se ensinou a programar. Já começa por aí. Você já vê o naipe do cara. Quando a gente tava fazendo faculdade, ele já era quase 10 anos mais velho, ele tava fazendo só pra ter o diploma, tipo assim, sabe? Porque os pais ficam enchendo o saco e tal. E o livro que ele escreveu, um dos livros de computação gráfica que ele escreveu, era livro-texto de uma das matérias que a gente fazia. Então, computação gráfica 1, o livro-texto era do Fábio Policarpo, que era aluno. Aí, claro, né? A professora conhecia ele e tudo, usava o livro dele por causa disso. Aí falou pra ele, ó, você não precisa, obviamente, assistir aula nenhuma. Você vem aqui no final, dá uma aula pra gente, né? Sobre um assunto que você quiser do seu livro. E aí, essa vai ser sua nota vai ser 10. Que surreal que é essa situação, cara. Você é o autor do livro da aula que você tá fazendo. É um cara fora de série. A gente foi sócio durante 7 anos numa empresa lá no Rio. E aí depois ele foi pra São Francisco, foi pra Florianópolis e agora vim parar aqui. E ele voltou. Ele agora faz aplicativos mobile. Ele tem um aplicativo muito, muito popular pra DJs em festas. Então, se você tiver uma tablet, você praticamente tem tudo que o DJ precisa. Ele carrega duas músicas, uma em cada lado. Você faz o mixing, faz o sampling. Ele mapeia a batida de uma na outra e tal. Então, o cara que tem, basta ter um tablet, você é um DJ, assim. Um tablet com as tuas músicas e tal. E aí é um aplicativo muito popular, assim, que faz bastante dinheiro com isso. E tá lá no Brasil brincando de fazer aplicativo. Chegamos então no assunto principal, rapaz, aqui do podcast 9.5, com a presença fantástica do Demo, narrador de Heroes of the Storm, oficial da Blizzard no Brasil. Demo, a gente, como sempre faz quando tem um convidado, né, nós fomos lá na nossa comunidade no Patreon, patreon.com/podcast, aí pra quem tá ouvindo, que quer contribuir com a gente, quer participar, rapaz, dessa comunidade. Você vê, os nossos patronos tiveram a chance de mandar perguntas de antemão pra gente fazer pro Demo aqui nesse episódio. Então vamos começar já fazendo isso. Acho que uma pergunta que não quer calar, né, que nas últimas semanas foi um grande assunto pra todo mundo que curte os esportes, é que, né, o Thiago Lopes, nosso ouvinte, vai fazer essa pergunta aqui. Recentemente, nós vimos o Galvão Bueno narrando uma partida de LOL no seu programa Bem Amigos, né? E na opinião do Thiago, né, gostando ou não do cara, fica óbvio que ele conhece a profissão dele, de narrador. E ele é totalmente leigo, mas enrolou muito bem, na opinião do Thiago. A pergunta pra ele é: Demo, o quão profundo precisa mesmo ser o seu conhecimento sobre o jogo pra narrar uma partida? Você precisa ser quase tão bom naquele jogo quanto os profissionais? Como é que você vê isso? Mecanicamente, não. Você não precisa ser tão bom quanto os profissionais. Até porque, com o tempo, você acaba perdendo. Você pode ser, até entrar nesse cenário sendo mecanicamente bom. Mas aí o trabalho de narração toma tanto seu tempo que você para de jogar e você acaba perdendo toda essa habilidade e você Exato. Não é mais daquele nível. Mas você precisa, sim, ter uma visão muito boa do jogo. Você precisa ter um conhecimento mínimo pra poder entrar nessa profissão. Até porque você precisa ser o cara pra puxar o conteúdo necessário pro comentarista fazer. Entendi. Você precisa fazer as perguntas certas pro comentarista esclarecer as situações. Algumas vezes o comentarista entra sozinho, mas você precisa também ter esse conhecimento pra ir puxando isso do cara e tentar esclarecer o máximo possível e também de uma forma mais fácil, né? Pra abarcar o maior número de público que tá assistindo, porque nem todo mundo é hardcore, né? Então você precisa ter o conhecimento, você precisa ter vocabulário pra poder transmitir a informação da forma mais concisa e precisa possível. Eu, por exemplo, eu não consigo jogar tanto, mas eu estudo todo dia o jogo. Então, você precisa treinar essa visão. Até, por exemplo, no MOBA, estoura uma luta, você tem que saber aonde você tem que enxergar, quem que você tem que acompanhar, até porque o seu trabalho é levar o olho do espectador pra aquela parte importante da tela, entendeu? Exato. Então, às vezes, ele tá viajando, ele não sabe, que nem quando eu assisto League of Legends, por exemplo, eu não sei o que tá acontecendo na tela. Estoura uma luta, eu só fico olhando ali pro cantinho da tela pra saber quem matou quem. Entendi. Porque a luta eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Então, quando eu narro Heroes of the Storm, eu tento levar o olho do espectador, falando assim, ó, olha o que ele tá fazendo. Estourou tal habilidade, pegou tal pessoa, não sei o que, não sei o que, pra tentar fazer ele acompanhar um pouquinho. Que não manja nada, é um pouco mais difícil. É que os MOBAs, assim como os shooters, como no caso do Counter-Strike, eles são jogos onde você não tem como tá vendo toda a ação que tá acontecendo no mapa inteiro de uma só vez. Então, muito do trabalho do narrador é, com certeza, levar os olhos do observador pra onde tá a coisa mais interessante. É diferente, por exemplo, de jogos de luta, onde o foco tá ali na sua frente, né? E jogos de futebol, o FIFA, por exemplo, onde tá a bola é onde tá, ação. Mas quer dizer, jogos de bola, né? Ou de que tem um ponto central como hockey, futebol americano. Exato, exatamente. Talvez se compara mais com um Fórmula 1, por exemplo, né? Onde você tem vários momentos acontecendo, né? Várias coisas acontecendo no mesmo momento. Verdade, cara. E você às vezes tem que ter esse conhecimento até pra esclarecer o porquê que aquela jogada foi boa. Sim. Porque às vezes o cara tá vendo ali e fala, tá, o que que aconteceu? Não entendi nada. Aí se você tem esse conhecimento, você explica, ó, na verdade ele fez isso. Às vezes isso é mais parte do comentarista, mas às vezes dá pra encaixar também na narração isso. Durante a narração, vocês tentam explicar um pouco sobre o metagame, sobre o que tá acontecendo naquele momento do jogo e tal. E, tipo, esse time escolheu esse personagem por causa disso, então outro time vai reagir dessa forma. Vocês tentam explicar isso, tipo, de uma forma que o jogador possa aplicar isso nas partidas deles, assim? No MOBA isso é mais fácil porque tem a parte do draft, né? Uhum. Então a gente, durante o draft de heróis, a gente, pra quem não conhece, é a parte em que os jogadores selecionam as suas composições de times. É como se você fosse selecionar o seu time de futebol, por exemplo, da escola. Claro. Então cada um tem um turno, né? Eu escolho um, depois o outro escolhe dois, até você completar o seu time. Então a gente tenta fazer uma leitura desse momento do jogo, né? Já o jogo já começa ali. Então a gente tenta fazer uma leitura falando um pouquinho de como é que o meta tá funcionando, o porquê que, por exemplo, eles baniram esse herói, qual que é o medo deles em relação a isso, ou eles, na verdade, eles baniram esse herói porque eles estão tentando fazer essa estratégia. A ordem com que eles escolhem também é muito importante. A gente tenta passar o máximo de informação possível da nossa leitura para que o espectador também entenda o porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma. Minha pergunta é um pouco correlata a isso também. Uma coisa que eu sempre quis poder conversar com alguém que tem essa profissão como você pra saber um pouco mais. Que é assim, o quanto você vê seu papel, não só como alguém que vai entreter o público, né, mas também alguém que vai educar esse público sobre como o jogo funciona e às vezes até transformar não fãs em fãs do jogo. Você vê isso acontecer? Você já recebe, por exemplo, contato de pessoas que falaram, porra, cara, não conhecia nada do Heroes, mas agora que eu vi um jogo narrado por você, eu comecei a curtir. Acontece isso? Acontece. Imagina, cara. É bem gratificante, na verdade, quando isso acontece, porque, bom, é um aval, não sei se a palavra certa seria isso, mas de que você tá fazendo um trabalho certo. Que você conseguiu trazer um leigo pro seu jogo, muito por conta, assim, de que você conseguiu passar a emoção certa e tudo mais. Eu tive, ano passado, a gente teve uma final de Heroes of the Storm aqui no Brasil, e um dos jogadores, ele mandou uma mensagem de Facebook pro amigo dele, falando, ó, vou jogar agora, assiste aí. Uhum. E aí o jogador depois até me mandou uma mensagem desse amigo, que ele falou assim, cara, aquele narrador se empolga muito, ele passa muita emoção, é muito da hora. Legal. Então é muito bacana quando você ouve isso. No StarCraft, eu tive uma experiência dessa, narrando com o Gruntar, e até o Azex, hoje ele é um grande mestre de RPG, que ele streama até na Twitch, o mestre de RPG, ele falou que ele tava começando a assistir a Copa América de StarCraft 2, e ele tava num outro canal, e falou, pô, não tá muito bacana isso aqui, tá muito parado, e de repente ele foi assistir, eu e o Gruntar narrando. Ele falou, esses caras manjam, esses caras são bacanas, e ele começou a acompanhar a Copa América desde então. Acho que ontem, se não me engano, passou, né, a final do CBLOL, por exemplo, no Sport TV, e eu vi um cara da minha lista de amigos do Facebook, que na verdade é um amigo de faculdade da minha esposa, falando, cara, depois de assistir, eu pensei em começar a jogar. Caramba. E outras pessoas comentando embaixo, cara, eu também. E o cara é fanático por futebol, eu nunca vi o cara mais fanático que ele por futebol. Do nada ele viu no Sport TV e falou, cara, eu resolvi dar uma chance. Eu, por exemplo, eu sou um cara desse, eu odeio League of Legends. Eu não gosto de jogar League of Legends, mas eu adoro assistir o CBLOL. Entendi. Porque eu acho que eles fazem um trabalho muito bom em trabalhar a atmosfera em volta do CBLOL, sabe? Uhum. Dramas, as polêmicas, a rivalidade entre os times e tudo mais. O narrador é parte disso também. Você consegue chamar o público simplesmente trabalhando essa atmosfera em volta. O que acontece até muito... O futebol acho que também acontece, né? Muita gente adora assistir, mas não joga. É, e muita gente gosta de assistir mais por causa do comentarista. Tipo, a gente já fez experiências aqui no FIFA de colocar jogadores, que a gente queria fazer algum tipo de teste, né? Convidar jogadores pra dentro do estúdio e botar eles pra jogar sem comentário, sem narração. Ah. E parecia uma coisa alienígena pra eles, sabe? E é a mesma coisa você ver um jogo de futebol sem a narração. Hoje em dia já tá tão enraizado que é complicado, é difícil. Eu sou fã também muito de esports Street Fighter, né? De jogos de luta e em particular Street Fighter. Então eu assistia sempre o Evo já há alguns anos e esse ano a Capcom Pro Tour significa que quase todo fim de semana tem algum Street Fighter pra ver, que é bem legal. E eu também, cara, eu fui atraído pra esse meio muito por conta dos narradores e comentaristas. E hoje é difícil, às vezes, quando tem muita coisa acontecendo numa Capcom Pro Tour, tem algumas partidas que não tem comentário. É estranho, sabe? Eu até meio que desligo dela, às vezes tem, é uma partida foda, tá muito maneiro, mas porque não tem ali o narrador pra te empolgar e exato, pra, sabe, não tem emoção. Dar aquela atmosfera, igual você falou, isso aí faz muita falta, cara. O problema disso, às vezes, é quando a pessoa gosta tanto de você narrando, ela acostuma com você narrando, é que às vezes ela expressa isso, não que ela não deveria, mas às vezes isso possa causar um desconforto, sabe, entre os narradores, porque às vezes fala assim, pô, esse cara não manja nada, esse cara é um lixo, sai daí, bota o demo de volta, sabe? Entendi, como tudo na internet, né? As pessoas arrumam um lado pra defender. Aqueles pitbulls atrás de monitor. Pô, quando a pessoa te elogia, você até fica assim, pô, bacana, o cara gosta do meu trabalho e tudo mais. Às vezes começa aquela briga no chat do Twitch e tudo mais. Ah, cala a boca, só assiste aí um jogo, não sei o quê. Não, o cara tá mandando bem, blá, blá, blá, blá, blá. Às vezes isso atrapalha um pouquinho, até mesmo os outros acompanharem o show, porque às vezes você fica tão ligado no chat que você esqueceu que tá rolando um campeonato ali na tela. É verdade. Mas é algo que você tem que conviver, aprender a filtrar também. Faz parte da paixão, do trabalho, né? Com certeza. Na tua opinião, o que faz um jogo bom pra ser um esporte? Quais são as características que um jogo tem que fazem ele ser um bom esporte, assim? Esse é difícil, hein? Ser feito pela Blizzard. É. Bom, da Blizzard o quê? De 5 franquias que eles têm, 4 são esportes, né? É. Só o Diablo não é. Mas acho que ele tem que ter uma certa complexidade. Aí depende também, por exemplo, se você for um desenvolvedor, eu acho que depende um pouquinho do seu objetivo com o jogo. Porque, por exemplo, o Dota, ele não é um jogo de fácil acesso inicial. Ele é bem complicado pra você pegar a parte mais aprofundada do jogo. Você tem, cara, eu lembro que eu comecei a jogar, eu queria jogar de suporte e tudo mais. Eu vi um post, o cara colocando 100 e poucas posições pra você colocar uma sentinela no mapa. Porra! Eu preciso saber de 100 e poucas posições no mapa, sabe? Pra colocar uma simples sentinela, ainda tem que colocar o lugar certinho, porque a fog da árvore que não sei o que atrapalhava a visão. Ah, cara, isso era muito complicado. Mas pro Dota tá dando certo. Até eles têm uma grande fanbase, eles têm, na minha opinião, o melhor evento de esportes no mundo, mais bem produzido, de longe. Então, essa parte do fácil acesso, acho que cabe muito mais a quem tá produzindo o jogo, se quer um jogo de fácil acesso ou se não, quer um jogo mais difícil. Por exemplo, o que a Blizzard faz é jogos de fácil acesso, mas de difícil masterização. Bem profundos, né? Sim. Depois daquela primeira camada ali, que talvez pra muitos seja o suficiente, né? Exato. O Overwatch é um exemplo. O Overwatch é um jogo lindo de assistir, e é fácil de pegar também, mas pra você ser realmente bom, tem que ter um investimento ali. Mas pra muita gente, o lindo de assistir, ou até o fácil de jogar, é o suficiente pro cara se divertir, seja ele um espectador, seja ele um jogador novato, mas tem o campo todo ali pra que os profissionais realmente brilhem e você tenha de fato um esporte, né? Por exemplo, o próprio Heroes of the Storm, ele sofre, entre aspas, com isso também, porque algumas pessoas acham que ele é fácil demais, ele é um jogo muito casual, só que quando você vai estudar o jogo, ele é muito complexo, mas muito, tipo, ele é extremamente estratégico, pra não dizer até mesmo durante umas partidas, extremamente tático. Essa parte de um jogo fácil, um jogo difícil, como eu falei, depende um pouquinho de quem tá desenvolvendo, qual vai ser a proposta deles. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que ter um skill, acho que vocês falam skill ceiling? Alto. Isso, exatamente, um teto de skill, exatamente. Eu acho que ele tem que ser alto muito pra justamente dar essa liberdade pros jogadores de criarem novas jogadas, mostrarem o quanto eles estão acima dos outros, por justamente conseguir fazer jogadas que mecanicamente são muito rápidas, difíceis, de difícil coordenação e tudo mais. Algo que um jogo com skill ceiling baixo não te permite fazer isso. E às vezes você não tem aquela jogada flash, né, que eles falam também, de aparecer pro telespectador e falar, caraca, esse cara joga muito. Então acho que ele tem que ter tudo isso. Que mais, talvez? Eu honestamente, eu não sei se eu concordo com a parte de que ele deve rodar em qualquer máquina. É nivelar um pouco por baixo, né, Zé? É, talvez. E se você for ver também como a indústria caminha, é sempre pros gráficos mais bonitos, então, por exemplo, Horizon. Sim. Horizon tá lindo. Ele não é um esporte, mas é um jogo lindo demais. Quase, às vezes parece que tá assistindo um filme. Em plena época, 2016, você tá jogando um Horizon, você vai jogar um um jogo com gráfico bem baixo, sabe? Só pra rodar no seu Pentium 100, não sei se você ainda tem. Eu não sei, aí depende muito do estudo de mercado, né? Que aí eu não tenho a mínima noção em relação a isso. É, porque pra quem desenvolve o jogo, tem muitas variáveis a considerar. Ser um esporte, às vezes, é só uma delas, né? O cara quer também vender o jogo, lucrar com isso, alcançar o máximo de mercado. Ou tem jogos que são feitos única e exclusivamente pra serem o melhor esporte que eles podem ser. Se você, por exemplo, é fã de Street Fighter, o Street Fighter é uma coisa, assim, muito fácil, né? Você entra lá, aperta esse botão e vai matar o cara do outro lado. Só que se você for ver a galera do Evo, porra, eles estudam frame por frame? É. O negócio falando, cara, isso é absurdo, sabe? Como assim frame por frame? Ah, você tem que bater o cara, ou você tem que bloquear no frame tal? Ah, você tá de brincadeira. Aquilo ali, cara, é sinistro mesmo. Eu sou admirador e não entendo nada, mas eu sou fã. É, o próprio... Aquela jogada do Daigo, né, que entrou pra história. Sim, que ele famosa. Até repetiu. E isso muito por conta do jogo permitir esse skill ceiling alto e permitir que o jogador desenvolva isso. Então, o que eu ia dizer é que uma outra coisa que eu acho importantíssima pro desenvolvedor, se ele quer que o seu jogo seja um esporte de respeito, é essa iniciativa de estar sempre atualizando o jogo. Ah, e estar sempre prestando atenção no que acontece na comunidade, o que acontece no cenário de esporte daquele jogo. E aí, como você falou, banir determinados heróis, mudar, né, rebalancear alguma coisa, trazer novo conteúdo. A Blizzard é mestre, por exemplo, com o Overwatch, está sendo assim muito interessante ver como ela evolui o jogo e muda o landscape do esporte de Overwatch, introduzindo novos heróis, fazendo mudanças e praticamente operando como um serviço full-time, né, que é aquele jogo agora e que deixa, né, toda a comunidade muito, muito movimentada. Tem sempre algo pra você discutir, tem sempre uma nova estratégia, em parte porque o desenvolvedor tá também investindo naquilo. Isso aí eu acho muito importante também pra você ter um bom esporte. E aí, uma coisa que... Agora eu vou virar o entrevistador, que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque, por exemplo, eu já vi, agora acompanhando bastante o mundo do MOBA, tem muita briga dos fãs em relação a esse daqui copiou não sei o que, esse jogo copiou não sei o que. E a gente vê, por exemplo, com o Heroes trouxe a mecânica do portão, o sistema de talentos e tudo mais. E o portão foi algo introduzido no League of Legends. O sistema de talentos, talvez não seja o mesmo, mas teve a sua inspiração também no sistema de talentos do Heroes of the Storm, foi introduzido agora no Dota. Uhum. O que eu não vejo o menor problema, é pra mim, mostra que os desenvolvedores do Dota e do League of Legends estão atentos ao que tá acontecendo ao redor deles. Sim. Ao que os concorrentes, entre aspas, estão fazendo e tentando melhorar o próprio jogo. Pra vocês, isso é ruim ou é bom? Ou é melhor sempre ser original? Cara, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, assim, sabe? Tipo, é tão natural pra gente, porque essa parte não tem patente, sabe? Você não tem propriedade sobre essa parte do jogo. Tipo, essas mecânicas que você cria, você tecnicamente bota no mundo e as pessoas podem usar, sabe? E eu acho que isso é muito legal de videogame. A Blizzard em si, ela cria ideias, mas o que ela é mais famosa como desenvolvedora é, ela pega boas ideias e melhora, sabe? Ela melhora muito, assim. A Blizzard faz a versão mais polida que você podia imaginar da parada. Todo mundo fala, ah, mas o WoW é EverQuest. Cara, o WoW é um EverQuest polido ao infinito, assim, sabe? Que é, tipo, quase todos os jogos que eles lançam hoje em dia são, às vezes, cópias ou, né, tem muitos elementos que vêm de outros jogos, mas eles são muito caprichosos em como eles sabem polir e como eles sabem tirar coisas que são desnecessárias, sabe? Então, se eles incorporam uma feature que claramente vem de um outro jogo, eles sabem polir aquilo e encaixar de um jeito que funcione dentro do jogo que eles querem dar, sabe? Então, tem espaço pra tudo, assim. Não acho ruim. Eu acho que nem tenho uma opinião. Acho que é natural, assim, sabe? Tipo, é do dia a dia, assim. Eu vou concordar 100% com o Igor e vou dizer mais, cara, que game design é algo tão complexo que não dá nem pra dizer que algo foi uma cópia. Porque você simplesmente pegar algo que o outro jogo fez e jogar no seu jogo pode tornar o seu jogo uma merda, enquanto que naquele outro era excelente. Então, como todo o trabalho que tá em volta, por exemplo, você traz uma mecânica nova pra um MOBA. Cara, isso daí é uma mudança que tem que ser muito bem planejada, desenhada, executada e balanceada. Senão, quebra tudo. Então, não é como se em 5 minutos você pegasse algo chupinhado do outro jogo. Não, tem um trabalho ali de design grande. Então, acho que até por isso existe, vamos dizer, um certo respeito mútuo na própria indústria, de que, cara, estamos todos nós empurrando a indústria pra frente, cada um do seu jeito. Porque o trabalho que dá e o quanto você tem que ser cuidadoso, e nem tudo encaixa em tudo, né? Igual o Igor falou, às vezes você vai trazer uma feature de um outro jogo, vai ter que podar vários pedaços, adaptar, balancear, eu acho que é o mais importante, né? E isso daí já é um trabalho tão grande em si só, que quase que é irrelevante o fato de que o outro jogo trouxe essa feature de uma forma parecida antes. Né? Acho que é muito mais a preocupação é cada um em empurrar a indústria pra frente. Então, eu pelo menos, na minha experiência com o desenvolvimento, tem sido muito assim, de muito mais um respeito mútuo do que qualquer outra coisa. Música. perguntinha aqui que veio dos nossos patronos lá na comunidade do podcast no Patreon. Felipe Melo, você comentou, né, Demo, que recentemente os esportes começaram a aparecer na TV, né? Hoje nós estamos gravando no domingo, ontem no sábado teve, né, a transmissão na Sport TV do, foi o CBLOL, né? Uhum. Que passou no Sport TV. E aí o Felipe Melo pergunta o seguinte: você acha que as grandes emissoras de TV vão também entrar nessa onda da transmissão do esportes e, mais ainda, talvez passem a monopolizar essa transmissão? A gente sabe que TVs hoje em dia correm muito atrás de eventos ao vivo e esportes são um dos maiores fontes ainda de audiência na TV, numa época onde a gente tem YouTube e programação on demand mais disseminado possível. Você acha que o esporte vai ser tomado, dominado pelas TVs ou não? Sabia que ia ter esse assunto. É, né? Cara, eu ainda tô estudando um pouquinho essa relação em esportes e TV. Eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso. De um lado, você tem o fato inegável de que a TV tem um alcance bizarro. Um alcance muito maior do que qualquer produtor de conteúdo de internet e tudo mais. Pelo menos pro público em geral. Claro. Só que a TV tá desesperada pra trazer de volta o público que perdeu pra internet. Que é justamente o público que tá nos esportes. Então eu acho natural eles irem pra esse lado agora. Só que o meu medo é de que eles adaptem tudo o que a gente fez até hoje na internet, com esse conteúdo de esportes, adaptando o conteúdo pra internet, eles levem pra TV e adaptem ao tipo de produção deles, que já tá ficando meio obsoleto. Tá ficando? Como assim? Tava ficando na época da Copa de 70, né? Tava obsoleto. Pois é, então, o Heroes of the Storm passou por isso. Que eles têm o Heroes of the Dorm nos Estados Unidos, que é um torneio universitário, uh-huh, né? Os vencedores ganham uma bolsa de estudos paga. Excelente nome, por sinal. Exatamente. Só que, por exemplo, pra fazer a UI do jogo, pra ser transmitida pela ESPN, uh-huh, eles tiveram que respeitar os padrões ali da TV, fazer uma nova UI que ficou uma porcaria. Entendi. Nas primeiras transmissões, eles transmitiram sem minimapa. Nossa. Cara, o que é uma transmissão de esportes, de um MOBA principalmente, sem minimapa? É, pode ser. Não existe isso. Até a parte de narração, vestimentas e como se comunicar com o público e tudo mais, que é totalmente diferente no esportes e TV, eu tenho medo disso, entendeu? Já botou terno pra narrar esportes, Demo? Falei. Já. Opa, tem que colocar camisa, às vezes camisa grava. Isso eu não me importo tanto, mas também se falaram pra mim, fica só de camiseta, por mim, beleza. Sabe, e do nosso lado a gente tem a internet, que a gente cresceu nisso, o próprio esportes cresceu dentro desse meio, já sabe como lidar com isso, só que não tem o alcance da TV, entendeu? Eu analiso esses dois lados da balança, né? A TV tem a grana, tem o alcance, mas não tem o conhecimento do público que ela tanto quer de volta, ela não tem, sim, o conhecimento em relação aos esportes e como a coisa deve ser feita. Agora, se a TV trouxer e se adaptar à internet, melhor, sim, sabe? Fazer um meio termo ali. Agora, se eles quiserem impor o jeito deles, aí eu vejo o problema. Aí isso não é também muito diferente do que a TV tá tentando fazer com relação a YouTube em geral. Toda vez que você vê, cara, um programa da Globo querendo, sabe, trazer algum conteúdozinho de YouTube, refazer memes do YouTube na TV, dá uma dorzinha na barriga, você vê, cara, tu não entendeu, cara, como que funciona, sabe? Tá tentando, sim, só, sabe, milcar o que a internet conquistou, assim. Então, enquanto eles estiverem tentando fazer isso com o formato dinossáurico deles, não vai dar certo. É, e tanto é que o que dá certo é quando eles fazem o quê? Por exemplo, eles fizeram a retransmissão de torneios de Counter-Strike e de League of Legends. Uhum. Só que eles só pegaram o que estava sendo jogado pra internet e colocaram na TV. Isso. E isso deu certo, entendeu? Ou seja, eles, pelo menos a impressão que eu tive, eles não colocaram um dedo naquilo. Pra não estragar. Então, essa é a questão. Agora, se vão monopolizar, se eles acabarem engolindo tudo isso, talvez acabe sim virando esse monopólio. Mas eu acho que quem tá à frente desse mercado de esportes e tudo mais tem que pensar muito bem nisso. Tipo, cara, são eles que querem a gente, sabe? Não é a gente que tem que ir pra, exato, eles. É difícil impedir progresso. É que nem os taxistas quererem impedir que o Uber exista, sabe? Uhum. Ou eles se adaptam, ou vai morrer, sabe? Tipo, ou vai ser apagado pelo progresso. Exatamente. É difícil voltar atrás uma coisa que já tá, sabe? Tipo... Eles ainda fazem uma transição bem lenta, né? Porque só agora, por exemplo, eles estão fazendo aplicativos pra você poder assistir ao vivo, as coisas e tudo mais. Falar de canal de TV e aplicativo e on-demand, eles também estão muito atrasados, cara. E não é só no Brasil, vou dizer. Aqui no Canadá também ainda tem muita coisa que não funciona do jeito que poderia com a tecnologia que a gente tem. Você falou falou sobre a UI, e isso me lembra de uma pergunta que eu quero fazer. Você falou da adaptação da UI pra transmitir na televisão. Que tipo de elemento em jogo você acha que poderia ser melhor? Ou exemplos de ferramentas que ajudam no teu trabalho, como narrar e retransmitir partidas? Bom, eu tive essa experiência no StarCraft 2 e no Heroes of the Storm. No StarCraft 2, como ele é um RTS, é bem diferente, mas nos dois jogos, acho que em comum é minimapa. Acho que minimapa é essencial pra você ter a ciência do que tá acontecendo no todo. E porque às vezes você é um narrador e comentarista e só trabalha com isso. E tem um observador, que pode ser experiente ou não. E ele tendo minimapa, ou às vezes até você, né, como narrador, você pode chamar a atenção do observador pra levar a câmera pra um tal ponto que você tá vendo que a ação tá acontecendo ali. Ou até mesmo o observador sendo mais experiente, ele sabe que ele tem que levar a câmera pra lá. Sem o minimapa, ele não ia ter noção. E você tem controle de um modo de espectador, imagina, nesses jogos, né? Onde você pode ver o que você quiser da partida, né? Você não necessariamente tá atrelado à câmera de um dos jogadores, ou não. Você pode fazer os dois. Você pode fazer uma visão geral que você tem o controle, ou você pode linkar a uma visão em que o jogador tá controlando. E essas ferramentas estão disponíveis dentro do jogo? Uhum. Você vê mais disso? Mais ferramentas? Tipo, ângulos exclusivos no RTS, você provavelmente vai querer sempre ver de cima, mas talvez, como você tá narrando, você pode mostrar de outro ângulo a partida, ou um replay instantâneo. Você vê esse tipo de coisa sendo incorporado em jogos? Você sente falta desse tipo de coisa? Você diz já na ferramenta do próprio jogo, na própria engine do jogo? Isso. Penso isso, tipo, comparando com o futebol, por exemplo, onde você, o narrador, com certa facilidade, ele consegue parar a partida, né, tipo, na transmissão, mostrar um replay, troca o ângulo, né, se investir muito tempo nesse tipo de tecnologia pra explicar melhor ainda como foi a jogada, né, tipo, quão brilhante foi aquele momento que o cara fez aquilo. Aí depende, você vai ter que diferenciar em duas categorias. Uma que é a produção caseira de transmissão de esportes, por exemplo, eu aqui controlando a transmissão, fazendo corte de câmeras, eu controlando o observador e tudo mais. E aí eu acho que um cara só não consegue fazer tudo isso, por exemplo, conseguir fazer o corte do replay pra depois mandar pro software pra ele depois passar ao vivo na transmissão. Isso fica um pouco mais complicado, que acho que só de falar você já pensa que precisa ter mais de um braço, mais de dois braços. Sim. Ali pra fazer. É verdade. Então, que eu saiba, dos jogos que a gente tem hoje em dia, nenhum tem essa ferramenta dentro do jogo de replay instantâneo. Mas os torneios mais bem produzidos, com muito mais gente por trás disso e tudo mais, com o diretor de corte, o caramba, eles já fazem isso com o próprio software. Eles pegam o replay instantâneo, às vezes o próprio narrador fala, tipo, ó, vamos ver esse lance de novo. Então, na hora, eles já cortam, botam o replay na tela, e às vezes fica até aquelas duas telas, né? Tá passando ao vivo ali no cantinho e o replay na tela cheia. Legal. Ou a produção, por ser mais experiente, fala assim, esse lance foi bom, bota aí pra eles falarem de novo sobre ele. Eu digo isso que, como desenvolvedor, é uma questão de priorizar esse tipo de coisa, sabe? Eu imagino que, por exemplo, no FIFA faz muito sentido você ter esse tipo de coisa, e ele tenta fazer sozinho isso, né, Giliard? Tipo, exatamente. Depois de uma jogada, de um gol, ele repete e tal. Às vezes é questão de priorizar no desenvolvimento pra guiar pra isso, assim. No FIFA também você não tem um controle livre da câmera, tem? Ele sempre acompanha não, a bola. Não, né? Isso que eu ia falar. É porque até hoje, né, o FIFA é o primeiro ano onde a EA tá realmente investindo no FIFA como um esporte, é esse ano que nós estamos, né, temporada 2017. Então, o que você tem, que é, na verdade, a área exata onde eu trabalho, né, no desenvolvimento do FIFA, é uma IA que ela simula um diretor de transmissão. Então, você tem sistemas que automaticamente identificam quais foram as melhores jogadas, aonde começa e termina a boa jogada, pra você poder fazer um replay daquele pedaço, e vários outros, assim, é um sistema que a gente vem desenvolvendo. Eu trabalho nele, na verdade, desde que eu entrei na EA, 9 anos atrás. Ele tá sempre melhorando, que é o nosso sistema de broadcast, que é a área onde eu trabalho mesmo. Mas isso tudo não era voltado pro esporte, é só voltado para a transmissão, vamos dizer, ao vivo da partida, pra quem tá jogando. Você não tem ainda ferramentas robustas pra que um comentarista, um narrador, tenha o controle disso, que eu acho que é um passo natural se a gente quer realmente se tornar um esporte. Hoje em dia, o narrador de FIFA, ele simplesmente só comunica aquilo que tá passando na frente dele, que é a mesma sequência que passaria na sua casa. Ele não tem controle sobre nada, ele é só um observador. Mas no futuro eu acho que é uma direção muito natural, e igual você falou, Igor, é uma questão de priorizar essas features dentro do jogo, que eu acho, né, não posso anunciar nada oficialmente aqui, mas eu acho que é do interesse da EA agora que o FIFA tá... A EA confirma. Pois é, né? Modo espectador de narrativa. Porque eu acho que se conseguirem desenvolver uma IA que consiga ter esse discernimento do que foi uma jogada boa, do que não foi, e se ela foi transmitida ou não, eu acho que seria uma grande adição pro jogo. Porque, por exemplo, no próprio Counter-Strike, você tá mostrando a imagem em primeira pessoa de um jogador, aí de repente você vê que alguém morreu ali do outro lado do mapa. E às vezes foi um tiro incrível que não foi transmitido. Se você pudesse, por exemplo, ter uma IA que identificasse isso e depois colocasse já na transmissão, acho que seria incrível. Não sei se é possível, né? Não manjo essas coisas. No FIFA, por exemplo, já acontece, mas também é um caso em que, diferente de um shooter, onde a ação não para. E no futebol, Ball, a bola sai de jogo. E é nesses momentos em que essa IA decide mostrar alguma coisa. Até a gente veio desenvolvendo isso, até assim, fintas bonitas, sabe? Dribles, que não levam a nada. Às vezes aconteceu ali do lado do campo, mas a gente às vezes faz um corte. É esse sistema achar que aquele foi um drible bonito, que foi algo que tem valor de você demonstrar. E todo ano a gente adiciona mais features. Mas eu acho que nada vai substituir o olho de um diretor, né? Alguém que às vezes tem um contexto que foge ao da partida em si. Vamos dizer assim, tem um tipo de jogada que o profissional fulano sempre faz. E aí o diretor, ele vai querer mostrar novamente, ó, mais uma vez o cara fez aquele tipo de drible, aquele tipo de passe pelo qual ele é conhecido. O jogo nunca vai saber disso, porque a gente não tem essa informação, né? Uma base de dados do estilo dos jogadores. E um diretor vai conseguir detectar isso e querer mostrar. Mas imagina assim, que vocês têm hoje no jogo os elementos pra isso, eles só não estão expostos pra alguém ir lá e dizer, eu quero ver de novo. Tecnicamente, vocês estão perto. Tecnicamente, sim, é uma questão de UI. Do que um LoL ou de um Overwatch, por exemplo, onde precisaria que... É uma questão de ferramenta. É dar pra um humano a capacidade de tomar as decisões que a IA já toma no nosso jogo. Última pergunta, então, aqui, pra gente não abusar ainda mais do tempo do nosso convidado, Demo. Imagina. Tá sendo fantástico, cara, contar com você aqui. Mas o nosso ouvinte patrono, Charles Moreira, o Charlinho, perguntou o seguinte. Puxando a sardinha pro jogo que ele desenvolve, que é um MOBA brasileiro, Heavy Metal Machines. Mas a pergunta dele é mais genérica. Ele pergunta, como que você, Demo, vê o mercado pra surgimento de novos games no cenário do esportes ou do MOBA em particular? O que, que você sente que talvez faça falta nesse cenário, um estilo de jogo que não tem ainda? Uau, como esportes? Só pergunta fácil aqui, não é, pode né? Ver. Cara, como... ele vai querer você dizer, tipo, ah, falta um jogo de carro se demolindo. É exatamente o jogo que ele trabalha. Cara, honestamente, eu não sei se dá pra falar, ah, falta um jogo tal. Porque às vezes você tem um jogo que é uma mesmice, mas cai na graça do público e eles transformam aquilo em esporte, sabe? Entendi. Só que existe há anos já, né? Tipo... Sim, às vezes o público vai lá e por aquele espírito competitivo das pessoas e tudo mais, acaba transformando aquele em jogo competitivo, por exemplo, Rocket League. Alguém imaginava um futebol com carros? Exatamente. Isso virou esporte, sabe? E uma febre, né? Porra. Sim, exatamente. Honestamente, eu não tenho nada na mente que fosse assim, cara, eu acho que falta um esporte nesse sentido. Tem um jogo, por exemplo, que eu via que achava que ia virar esporte e até agora não virou, que é aquele, acho que é Splatoon da Nintendo? Sim, da Nintendo, exatamente. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu acho que isso aí tem um bom potencial pra virar esporte, mas até hoje nada. A Nintendo tá empurrando, né? Eles estão querendo. É, pois é, porque eu acho que tem um potencial. Então, acho que tem muito, assim, do tipo de desenvolvimento que a pessoa faz, todo aquele negócio, né, do skill ceiling que eu tinha dito antes, e se cai nas graças do público, porque do contrário, não tem jeito. Entendi. Vamos mudar um pouquinho a pergunta do Charlinho, então, pra algo que eu também queria saber que tem a ver com isso. É, mas assim, hoje, com os jogos que já existem, dentro, vamos dizer, do estilo MOBA, você vê espaço pra um novo jogo surgir, ou você acha que tá saturado e o público já escolheu aquele que gosta mais e vai ser muito difícil um outro jogo entrar nesse mercado? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que o MOBA tradicional, ele tá bem saturado. Acho que não tem como chegar e trazer alguém que vai desbancar o Dota 2 e o League of Legends. E mesmo assim, você pode até considerar o League of Legends um MOBA tradicional, só que comparado com o Dota, ele já tira muita coisa. Sim, verdade. Vieram outros, teve o Smite, que a única inovação dele é a visão, né, do jogador. Mas teve o MOBA da Marvel, que até já foi cancelado. Vários outros MOBAs que não inovaram tanto e acabaram sendo esquecidos. Porque pra um MOBA tradicional, pra um outro, eu vou ficar com esse aqui que já tô jogando, meus amigos também jogam, tá todo mundo aqui, pra que eu vou trocar se é a mesma coisa? Entendi. Então, se você quer entrar no mercado de MOBA, eu acho que tem que entrar trazendo inovação, como o Heroes tá tentando fazer. O Heroes mudou completamente as coisas. Torre com munição, não tem mais item, não tem mais farm, a experiência é compartilhada globalmente, o sistema de itens não tem, é o sistema de talentos e vários mapas, né? Você não joga só um mapa só, são vários mapas, então torneio, você tem até um draft de mapa, você precisa estudar o mapa que o time X é bom, é ruim. Então eu acho que pro mercado de MOBA em si, tem que trazer inovação. Do contrário, não vai dar pra ganhar um pedaço do bolo. Eu só queria ver como é que é o Vainglory. Porque o Vainglory é um MOBA 3x3, só que de mobile. Ele também tá querendo florescer aí como um esporte, tá recebendo muito investimento, mas eu nunca joguei pra saber o que ele tem de diferente, tirando a plataforma e tudo mais. Pod Quiz. Ele está de volta, o Pod Quiz musical, é claro. Você que nessas últimas semanas, né, sentiu falta da nossa brincadeira aqui, onde a gente toca um trechinho de uma música dos games e pede pra vocês adivinharem de que jogo é essa música. Lá, o que, umas 3 ou 4 semanas atrás, a gente lançou o último Pod Quiz musical, que nós vamos tocar de novo, porque muita gente já não lembra, mas teve gente, sim, que acertou essa musiquinha de 3 semanas atrás. Então, Zabuzeto, vai tocar, por favor, pra todo mundo lembrar o Pod Quiz da última vez que a gente fez essa brincadeira. Vamos lá. Quem acertou essa musiquinha aí, que é de um jogo fantástico, rapaz, um jogo que pouca gente jogou, mas muita gente deveria ter experimentado, que é o Metro 2033. Meu amigo Márcio Barros, lá do Super Amigos, é grande fã desse jogo, e aí me indicou, e eu também virei fã. O Fernando Seco, aqui do podcast, também curte muito, e a galera também, pelo visto, conhece bastante, porque o Felipe Broco foi o primeirão que mandou aí no nosso podcast musical Metro 2033. Além dele, o Power Otaku, o Renan Rods, o Rodrigo Filório, o Tom Cunha, o Juan Paulo e o Lucas Nemo. Todos eles acertaram o Pod Quiz Musical Metro 2033. E agora, vamos tocar pra vocês o Pod Quiz Musical dessa semana, que todo mundo vai tentar adivinhar a partir de agora. Zabuzeta, toca aí, por favor, o novo Pod Quiz Musical. Quem acha que sabe, como eu sempre digo, é só mandar um tweet no @podquestbr ou um comentário aí no podquest.com.br no episódio 196 ou ainda lá no youtube.com/podquestbr episódio 196. Foi isso, gente. Olha que episódio sensacional. Tô falando isso porque você tá aqui presente, não, Demo, mas porque eu realmente gostei muito de conversar contigo. Foi uma oportunidade única para nós e pros ouvintes conhecerem muito mais da sua profissão, da sua história pessoal, que é super interessante e super inspiradora para muita gente, mas também do cenário de esportes, cara, que é algo que só vai crescer, sem dúvida nenhuma. Chegou para ficar, é até um clichêzão, porque há muito tempo a gente já sabe disso. E eu vou dizer, cara, o seu trabalho, o trabalho dos seus colegas, narradores e comentaristas, são um dos motores principais para isso acontecer. E eu sou fã dos esportes e da narração de esportes. E acho que muita gente aí fora também, se hoje curte esse cenário, é muito graças ao trabalho que vocês fazem. Então, cara, parabéns, obrigado e muito sucesso na sua carreira daqui para frente, Demo. Cara, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar sobre esportes. Eu tenho até uma história de que eu fui daqui pro Rio de Janeiro com um sono atrasadíssimo, eu não tava conseguindo me manter em pé. Caramba. Mas como eu fui no carro junto com pessoas que amavam esportes, eu fui às 7 horas de viagem conversando, eu não dormi. Caraca! É de tanto que eu gosto do assunto, mas enfim, eu que agradeço muito o convite, foi um prazerzão conversar com vocês. Quando vocês precisarem, estamos aí pra conversar mais uma vez sobre esporte. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas do pessoal de casa que tá ouvindo. Sem dúvida. É, de vocês também. Espero que tenha sido proveitoso. O pessoal saber acompanhar mais o teu trabalho, como é que faz? Cara, tem o meu canal no Twitch, que é Demo SC, né? Que é de Demo StarCraft, então Demo SC. E o meu canal no YouTube é Demo eSports, assim como do meu e-mail, que é demoesports@gmail.com, e minha conta no Twitter, que é @ggdemo. Legal, cara. A galera vai acompanhar com certeza aí. Muito obrigado mais uma vez, Demo. Muito obrigado também, Igor de Castilho, pela presença hoje aí. Papozinho, cara, cabeça, hein? Opa, foi massa, foi muito massa. Maneiro. Então, Giliar Lopes também se despede de vocês aqui. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau!